passada, joguei com muito capricho. Foram só 5 passadas e eu já lancei o bicho. Cavalo ficou seguro, eu desci, passei a peia. Coração cheio de orgulho e o corpo cheio de areia. Mulher é um bicho arisco, difícil de se domar, mas eu vou correr o risco, no olhar quero laçar. Quero só 8 segundos, é pra eu me declarar. Lasco, beijo, piso fundo e já tô pronto pra amar. Não tem festa sem mulher, nem rodeio sem peão. Não tem touro sem perigo, nem prova sem emoção. Não tem galera empolgada, se não tem bom narrador. Não tem homem que não chora quando perde um grande amor. Que bicho bravo é a paixão. Então ciúme tá armada confusão. Que bicho arisco, deixa comigo. Prendo nos braços, não dou sopa pro inimigo. Que bicho bravo é a paixão. Pintou ciúme, tá armada confusão. Que bicho arisco, deixa comigo. Prendo nos braços, não dou sopa pro inimigo. Não tem festa sem mulher, nem rodeio sem peão. Não tem touro sem perigo, nem prova sem emoção. Não tem galera empolgada, se não tem bom narrador. Não tem homem que não chora quando perde um grande amor. Que bicho bravo é a paixão. Pintou ciúme, tá armada confusão. Que bicho arisco, deixa comigo. Prendo nos braços, não dou sopa pro inimigo. Que bicho bravo é a paixão. Limpou o ciúme, tá armada confusão. Que bicho arisco, deixa comigo. Prendo nos braços, não dou sopa pro inimigo.